al comienzo. Quatro oito nove, quatro zero quatro nove, 135, controle Goiás. 935, chamarei, obrigado, daqui a pouco tem 489. É volta. 285, 25, 5, obrigado. Escuta, tem uma parafuso, 45, hotel Indiente. Indiente, Indiente, chama o solo controlado, 45, 193. Quebec Bravo na retaguarda do Indiana. Vou chamar no solo controlado. Vai chamar no solo controlado, mantendo separado. Quebec Bravo. Whisky Fox Tortilina, restrita a 1 no meu pé de corredor axé. Como dois helicópteros à sua direita, passando pelo pátio 5 MRT. Um vermelho e uma retaguarda no meu, dois jet rangers. 190 com 10 e decolagem, Whisky Fox Tortilina, meu pé de axé. Solo TAN 3661 para o táxi 109 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Aracaju. TAN 3661 autorizado, táxi Juliette Alfa, ingressando a taxi Delta, chama a torre quando pronto. 108-62, ajuste no 0 no 3, até lá na minha escuta, bom voo? Juliette Alfa e Delta, 108-6, no 0 no 3, obrigado e bom trabalho, nosso escuta. TAN 3834, portão 1-1 autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. Autorizado, reportará táxi, TAN 3834. Solo controlado, que é bem prático. Sono 06, frequência livre, Quebec Bravo. Bravo. Fox Tortilima, 1 mil pés, corredor axé, decolado 06, 0935, boa viagem. Luiz Fox Tortilima, copiou? Negativo, prossiga. Decolado 06, 0935, 1 mil pés do axé, boa viagem. Obrigado, 03. Controle Salvador, Luiz Fox Lima. Fox Lima em condições visuais, reporte, fala babá. Batará, fala babá, Luiz Lima. Todos, na questão, decolaram 07935, controle, boa idade. 035, boa, gol no meio, 00. Salvador, boa tarde, gol 600. Boa tarde, gol 600, Sadal 370, vigilância radar. 37, vigilância, 600. Zona 93 autorizando a final do R-Nave, reporte estabilizado. Será estabilizado no R-Nave, então não zero, tá 3193. Lima, autorizado direto, Vitor Bravo. Lima, Salvador. Boa noite, Stan. Boa tarde, Stan 3661. Taxi Delta, está pronto. 3661, autorizado, linha decolar pistão no zero. Vento 190 graus com 10 lanças. A linha decolada 10, Stan 3661. Tá, 6 mil pés para 160, manda possível, ou direto conquista. Guarda. Tá, 3834 com 81 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Teresina para o táxi. Teresina 3:50, confirmando apenas o PB, 81. Afirmo. Então 3834 está livre seu táxi, Juliette Alfa na Delta, quando pronto chama a torre, 3862, ajuste no 0 no 3, bom voo. Juliette Alfa na Delta, chama a torre em 118, 3, ou 3834. 186 3834. Ela na minha escuta, bom voo. Até, bom trabalho. Só faça um check, por gentileza, na frequência 1198. Ema. Controle Salvador, o Sport Lima, 198. O Spock Trote Lima, como recebe o controle Salvador? 5/5. Ciente, grata, livre frequência para coordenação, 23, decimal 45. Tem uma grata, até a volta. Pé. 1935, controle, boa viagem. 1935, obrigado e bom trabalho. Sou Salvador, tá 3193, estabilizado na RNAV. 3193 avistado, checa o trem, cabeceira deslocada em 1.200 metros, vento 190 com 10, pouso autorizado. Sente autorizado, pouso 90, cabeceira deslocada em 1.200 metros, Stan 3193. Um 600, chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. 2085, 2585, 9600, boa tarde. Tarde. Salvo Salvador, boa tarde, Jotan 3192. Posição 2, nível de voo 330. Marcelo, pronto para conta. Jotan 3192330, Marcelo, será coordenado, guarda de cópia. Formação em curso é Uniform. Informação, o Centro Recife informou nessa rota pelo 58 no trecho Salvador até Recife alguns trechos turbulências reportados por algumas aeronaves no nível 310 até o 410. Solicito 29, poderia coordenar o 290? Paulo Goloma 394, vocês para o curso de falamento. 290 será coordenado, então 3192 é base de cópia. Foram 394, portão 612 autorizado, puxa acionar, reportar. Reportar para o táxi, com 394. Negativo na frequência 1208. Ciente, grata. 334, mantém o ponto de espera da Delta. Mantendo a Delta, até 3834. Mais bravo Petrolina, uma centena será coordenada, base de cópia. Testa 3834. Me mantenho no 0, tá 3834. 192, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga, TAM 3192. TAM 3192, está autorizado, Maceió 290 nível, via Upper Whisky 58. Decolada no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5452, eu transpondo o controle 19.35. Autorizado 290, preço 58, decolada meio, curva esquerda, Puca, Aracaju 5452935, TAM 3192, informa no 2, pronto para pushback e acionamento. Informa o cotejamento correto, portão 02 está autorizado, depois de acionar, reporta táxi. Autorizado, pushback e acionamento, TAM 3192. Paulo, livrou a pista na Golf, TAM 3193. TAM 3193, prossiga táxi de Alfa, mantendo posição antes daquilo. Taxi via Alfa, mantém posição antes da taxi 6 kg, TAM 3193. Decolagem Guardião 02, voltei com 2 horas no tempo de voo. Tango Victor Mais Bravo. Decolado no 7 ou no 0? Por gentileza, senhor, faça um check na frequência 1208. 0, decolado no 7, primeira curva à esquerda, saída Momo Alba, após direto. 5451, eu transpondo o controle 19.35. São de 1 hora em 4 milhas a 1 mil pés com destino a Valença. Uma alta visual para trás. Negativo, transponda 5451, coteja. Cotejamento correto, confirme o PLB. Victor Mike Bravo para acionamento de táxi, 2-8-6-2 e bom voo. Para o táxi voo 1394 com 4 horas de autonomia, alterna Campinas, 93 no PLB. Jet Alpha, reporte ainda táxi Delta, 1394, mais frequência, ajuste 1-0 no 3. Jet Alpha, reportará ainda Delta, voo 1394. Acionar, chame o táxi, fica mais bravo. 3-5-0, vim virar, chame o táxi, 3-2-3-4. 17-0-3-5, controle, boa viagem. Salvador, boa tarde, 780, zero, identifique, dessa via chegada à mar e ajuste em Salvador 1013. 1013, segue em Amare com 780. Detaque, chama para ingresso. Ingressa Delta, na Delta quando pronto, 208-612, bom voo. 286, graça, uma boa tarde, na 394. Oi, Salvadora, papapá, rotado, Matango. Tele Matango, centro do tráfego, reporte vertical de Lauro de Freitas, aguardando o contato visual, parte 4. Rotado, Matango, reportará na vertical de Lauro de Freitas, contato, Matango. Salvador, boa tarde, Gol 1394 na Delta, pronto para decolagem. 1394 na Delta, autorizado aliás, decolar, vento 170 com 10. A linha decola da 1-0, Gol 1394. Tenta com 10. Você vê a pista à esquerda, ok? A potilhada e pronto. Então 02 pro Nono Oeste, então, entre as finais da 10 e 17. Vento 190 com 10. Chamo fora do solo, Guardião 02. Bom 394, decolado aos 21, 1935, controle, boa viagem. Boa tarde, obrigado. Boa. Pista de autonomia, altera Aracaju, tá 3-1-2. 7-6, borda Aracaju, 4-30. Afirmo. 3-1-9-2, autorizado táxi via Índia Alfa, ao ingressar na Taxi Delta, quando pronto, chama a torre 108-62, ajuste no 0 no 3. Índia Alfa, 8-6, até 3-1-9-2. Parte 4, destino, né? Se a gente tá livre direto pro parte 4, evitando a sobrevoa cabeceira 17, tem um Sênica que vai alinhar na cabeceira 17, quem? Frente, o caso na torre é cruzado direto parte 4, tem sobrevoo na cabeceira 17, o caso na torre. O Guardião 02, fora do palco. Guardião 02, decolado aos 2, 19:35, o controle até a volta. Até a volta, 19:35, o controle, Guardião 02. Controle de Salvador, Guardião 02, boa tarde. 02. Guardião 02, decolou de Salvador, aprovado para Erechim, rumo noroeste. Estimamos a chegada no local em 2 horas. O piloto em comando da nave é Voo 2, com PLB 03. Manteremos de pés da GL. Mantendo-se condições visuais, quando a 20 milhas de Salvador, frequência livre. Guardião 02. Quando a 20 milhas de frequência livre, Guardião 02. Azul 4064, identifique, desça via chegada Mari, ajuste em Salvador no 0 no 3. Via chegada Mari, ajuste padrão, obrigado. Precisado alinhar e decolar, TAM 3192. Sente, instante, mantenha a cabeceira no 7, Vitor McBath. Telematã, considera solo 23, frequência livre, estacionar. Prato, montado, montado. 4 chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. Chamaremos agora o Centro 12685, alternando 2545. Obrigado, uma boa tarde. Vale. Mike Alpha Echo. Bravo, decolagem autorizado 790 com 8 nós. Chama controle 3192. Negativo, decolou os 25, 19 e 35, controle, boa viagem. Grato. Controle, OTAN 3192, decolou, transfere na sua escuta. Aracaju solicita Pucas 1, VITA 3192. 3192, saída Pucas, sobe para o nível 290, não entendi a solicitação final. Entendido, subindo para 290, solicita voo a Maceió, tá? 3192. Gente, aguarde. Patango, Vitor, Mike Bravo, decolando aos 25, 1935, controle, boa viagem. 1935, controle, boa tarde. Terno 3325. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Controle, é o Papatango, Vitor, Mike Bravo. Vitor, Mike Bravo. A saída Momo sobe direto nível 100, Vitor Mike Bravo, vigilância radar. Ciência, saída Momo ao 170, Vitor Mike Bravo. OTAN 3192. Prossiga. Só para esclarecimento, após Jamo, a intenção seria prosseguir na transição Zumbi, OTAN 3192. Sente. Autorizado, Golo 333, puxa o sinal reportado. Autorizado, chama para o táxi, 333. Mike Alpha Echo iniciando? Ok, Mike Alpha Echo iniciando o pushback. Sente no pátio 3, após o efetuado o pushback, aguarde para o deslocamento. Ok, Mike Alpha Echo. Jota 3192, grato. Gol 780 autorizado a final da pista no 0 sem glide, reporte no lote. 780, sente intenção R9DAO no 0, vai reportar então Serra Vitor 368, pode ser? Proa do Serra Vitor 366, 780, reporte na final. 366, chamarei na final. Quebec Serra, confirme o horário do plano. Gente, eu não recebi o Quebec Serra, chame 15 fora. Confirme apenas o nível de voo. 025, entra em contato com a sala ES, aguarde. O 92 chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. 2985-2545, da 3192. Prossiga. Sente o Fox Lima autorizado prosseguir para a final ILS com o nível solicitado e o código estacionado, senhor. Pés, ciente, não tenho tráfego decolando no momento, está autorizado 2 mil pés, e inicialmente na proa de Itapo, senhor. Táxi Gol 33 com 143 a bordo, 425 de autonomia, até na Galeão. Salvador, November Lima Alfa, ingressando no corredor Interlagos com o campo à vista. November Lima Alfa, chama Torre 118, decimal meia dúzia. Torre 118, decimal meia dúzia. Delta chama a torre 108612, ajuste no 0 no 3, bom voo. Índia Alfa Delta, pode na Delta 108612 com 63 ajustado 333, bom dia, boa tarde. Mike Alfa Eco está livre seu deslocamento até o portão 02. É, Mike Alfa Eco, obrigado. Reporte no término. Ok. 190. Então prossiga para a perna do vento da pista 10 e aguarde para a base. Eu tenho dois tráfegos de aproximação ILS para a pista 190, ok? Talvez ali mal apanha, ingressando para a perna do vento da 190. Hoje vai ingressar na perna do vento da pista 190. Ingressa para 1 mil pés, altitude 1013. Ajuste 1013. Boa tarde, Gono 780, passamos já Vitor 366, 3 milhas do 372, igual baixar travado. Sente Gono 780, tráfego avistado, pista 10, deslocada em 1.200 metros, o vento 180 graus com 8 nós, continua a aproximação, atualização para o pouso. É, você escuta. Informação de tráfego, pequeno porte à esquerda, está prosseguindo a 1 mil pés para ingresso na perna do pistão zero, ok? Falou, senhor. Bravo, senhor. Momento passando 4040. Sobe direto, senhor. Bravo, senhor. Protegimento correto, pátio 5, confirme PLB. 04 a bordo, ciente. Pressionamento de táxi, torre 108612, bom voo.